Desliguei o microfone a mim próprio, peço desculpa, isto começa bem. Muito bem. Olá, viva, bem-vindos a Nuninando. Mais uma edição explosiva, devo confessar que nunca vi tanta gente neste estúdio. É verdade, e mais pessoas entraram aqui. E ainda por cima, uma das convidadas, se trouxesse as irmãs, isto pareceria o quê? Eu não sei o que é que pareceria, mas era uma enchente absoluta. Tem, uma das nossas convidadas tem 5 irmãs, mais 5 irmãs. Todas iguais a ela. Não é? Não são. São mais giras que eu. Não, não acredito. Não querendo parecer. Eu sei que tens duas cadelas também, que devem ser muitas giras também. Tenho duas cadelas, é só fêmeas em minha casa. Este programa hoje tem patrocínio. Carolina, patrocínio. Eu estava doido para fazer esta piada, já fiz, posso-me ir embora. Obrigado e bom dia. Missão cumprida, Marco. Missão cumprida. Pá, hoje tenho o dia ganho. E temos também. Acho que é inédita essa piada, ninguém me disse. Nunca, nunca ninguém. Ela faz sempre esta reação de piedade para quem faz esta piada. Temos a Carolina patrocínio hoje. Carolina patrocínio, que para quem não sabe, que quase impossível, visto já ter saído duas ou três vezes em revistas do social com relacionamentos novos. Ele gosta sempre de expor bem as pessoas, é uma coisa que ele gosta de fazer. Não, mas a verdade é esta, ela é a apresentadora da Disney Kids. Mas, dá sensivelmente à mesma hora que este programa, não é? É sábado? Dá, isto dá a que horas? É que normalmente... 11. Não, vou dar mais cheio. Eu outro dia gravei um spot publicitário para a Disney Kids. Não, ou para o Disney Channel. Para o Disney Channel. Sim, talvez. Era do Shrek. Já não te lembras bem. Já chegou o novo Shrek. Aparece. É giro, não é? Bom. E temos os Dona Maria. Dona Maria. Está. Grande banda. Uma banda. Bom dia a todos. Mas o que é que eu sinto? Eu sinto que vocês são aquele tipo de bandas, qualquer. O manager de aqueles olheiros, não é, das editoras, percebe imediatamente que vocês vão explodir, que está, não é? Eu acho que se calhar é este álbum, não faço agora ideia. Eu já o recebi, mas ainda não abri. Tenho a nítida sensação que eles já explodiram, mas posso. Não, posso estar a enganar. Não, espera aí, sim, claro. Espera aí, não me quero. Espera aí, tenho que fazer entender. O que eu acho é que vocês vão tornar numa banda tipo clã, por exemplo, percebem? E se calhar isto. Não, não acredito. Mas se calhar isto não foi muito. Agora sim, é um porta-fora. Bom, se calhar já íamos embora. Não é? Porque eles ainda não têm os anos de carreira de uma banda como os Clã. Não sei porque é que estou a citar este exemplo. Porque têm também uma vocalista. Estou-me aqui a lembrar de bandas que têm uma coisa. Não é? Se calhar porque. Eu estou a olhar para mim. Podias ter-os comparado também com os Transvision Vamp. Também acho que temos. Eu estou a olhar para a cara de Miguel e Miguel, no seu encontro, está a dizer. Enquanto ele diz-me com alguma graciosidade, ele está a dizer: este gajo é um atrasado mental. É o que ele diz-me, que me está a pensar: será que se eu sair deste estúdio e for para a antena? Mas não. É verdade a história do aparelho. Afinal, não sei se nós contámos já a história do aparelho. Sim, contamos. Contamos, não é? Contamos, eu acho que já. Mas acho que vale a pena contar outra vez para as pessoas que não conhecem. Vamos relembrar então a história do aparelho, é um dos meus momentos mais embaraçosos. Espera, isto merece um indicativo. Momentos de Alvin. É um momento muito, muito embaraçoso. Isto aconteceu-me ainda no decorrer deste verão. Estive numa quinta, mas eu tenho certeza que já contei este episódio. Mas se é um hit, vamos repeti-lo. Então... É, as pessoas ouvem as primeiras palavras dessa história e já estão a aplaudir. Vá, bravo, conta alguém, conta essa história. Exato. E a verdade é que eu fui a uma quinta no Douro com grande requinte, com pessoas que eu não conhecia muito bem, que estavam bastante agradadas por me estarem a receber nessa quinta do Douro. Eu próprio estava, como direi, não tão excêntrico como, por exemplo, neste programa, estava mais calmo, tudo a correr com... Porque tu também sabes ser um homenzinho. Sim, eu sei ser uma pessoa elegante, embora... ouviste, Carolina? E a verdade é que tudo era elegância naquele dia. Os donos da quinta, muito formais, olha, temos muito prazer em tê-lo aqui. Estavas penteado. E eu disse isso, penteado, que é uma coisa rara. Não, o prazer é todo meu. Eles, não, o prazer é nosso. E toma um bom vinho, vamos brindar. Eu, que estou a ser bem tratado. Agora não posso sujar isto de forma nenhuma. Eis que chega o filho dos donos. Olha, o nosso filho, como está? tudo bem, tudo bem. E tu orgulhoso de ti próprio. Tudo bem, olha, muito prazer. Está a correr muito bem. Era um momento dos mais felizes da vida do Alvin. Na sua quinta, pá, é extraordinário. Esta quinta do Douro, realmente, estão de parabéns, tudo tão bem feito, tão bonito. E dizer-lhe, olha, é a minha namorada. Ah, olá, como está? E ela começa a falar e diz algo como: olha, ainda bem que ligou. E diz assim: oh, que giro! Usas aparelho nos dentes? E diz-me ela: não, não, tenho uma deficiência na fala. Pá. Aí está. Olha, muito boa esta história. Muito boa. Proponho que achamos o single de Dona Maria. Tenho uma deficiência na fala. Para começar, para as pessoas ficarem a digerir esta história. Isto é um belíssimo single, deixem-me que vos diga. Sim, sim, vamos ouvir. Ouvi-o e anda a mostrá-lo a várias pessoas. É. E a obrigar as pessoas a comprar o vosso disco no Natal. Olha, e acho que vais continuar. Sim. Porque vamos passar agora vamos a isso. O tema então. De um dos nossos convidados, neste caso o Dona Maria, ainda não os apresentamos a todos. Trata-se da Marisa, que é a vocalista, o Miguel e o Ricardo, que são os outros. Amores assim, que nunca têm início, muito menos têm. Na esquina de uma rua ou num banco de jardim, quando menos esperamos, amores assim. Não demores tanto assim, quanto espero o céu azul, cai a chuva sobre mim. Não me importo com mais nada, se és direito ou um avesso. Se tu fores o meu final, eu serei o teu começo. Não vou ganhar, nem perder, nem me lamentar. Estou pronta a saltar de cabeça contra o mar. Já temos a dó, um amor nunca se escolhe, mas sei que vais reparar em mim. E eu te quero. E converso com o meu santo. E o reseto peço em latim. Até peço em latim. Não demores tanto assim, quanto espero o céu azul. Cai a chuva sobre mim. Não me importo com mais nada, se és direito ou o avesso. Se tu fores o meu final, eu serei o teu começo. Quando te encontrar, sei que tudo se iluminará. Reconhecerei em ti, meu amor, a minha eternidade. É que na verdade a saudade já me invade. Mesmo antes de te alcançar, é a sede que me mata ao sentir o rio abraçar o mar. Está a dó, o amor nunca se escolhe, mas só... cama caída, sou dona da minha vida, sem nada, mais nada de bem com a vida. São José Ana Maria, como há pouco disse. Excelente Marisa. Canção. E os outros dois são Miguel e Ricardo. Por alguma razão ele fixa o teu nome, Marisa, mais facilmente. Tu continuas a cantar descalça, não é uma das tuas imagens de marca? Não? Não. Olha, cá está, muito bem. Já no videoclipe estás descalça ou não estás? Foi a última vez que tu cantaste descalça? Sim, no videoclipe. Não, não foi a última. Nas promoções que temos feito, não tenho cantado descalça. Porquê? Mas costumas andar descalça pela casa? Não, não. Havia pessoas que me perguntavam porque é que eu cantava descalça, até pensavam que era uma coisa de estar mais perto do chão ou daquilo. Não, é porque eu realmente calço 34. Jeito. Calças o 34. Pois. 34 é impressionante, deve e ser é difícil. É impossível. Vais à cenoura arranjar. Mostra-me um pé, peraí, vou ver o pé dela. Se eu soubesse, tinha-te trazido uns ténis da Barbie. Incrivelmente minúsculo. É incrível. 34, a média das mulheres é 37. Ah, é? 36. 36. Acho que a média é mais o 36. É, mais. Sim. 37. Sim, vocês são mulheres, não é? Deverão saber. Mas eu devo dizer que eu gostaria de fazer carreira descalço a cantar, porque com o fedor as pessoas iriam achar que eu cantava bem, porque havia uma coisa sempre menos má que o cheiro dos pés. Mas isso obrigava-me a cortar as unhas mais vezes, as unhas dos pés. Sim, é engraçado. Há uma coisa. É engraçado, diz ele, refletindo sobre o que não, eu acabei de dizer. Eu acho que há uma certa dignidade. Pensando nos meus pés. Todos, estão aqui a lembrar de cantores que cantem descalços. A Sandy Shaw. Porque eu não me tinha lembrado, mas. Cesária. Cesária Évora. Grande dignidade que tem a Cesária Évora. Exatamente. E unhas belíssimamente cortadas. Eu acho que um cantor. Acho que convém sempre sublinhar. Eu admiro umas unhas de pés bem cortadas. É uma coisa. Quem? A Cesária Évora. Não, a Cesária Évora tem belíssimas unhas dos pés, devo dizer. Ela deu uma entrevista ao DNA há uns anos atrás, enquanto existia o suplemento de Diário de Notícias, em que a Anabela Mota Ribeiro, que era na altura a pessoa que a estava a entrevistar e traduziu para o papel essa mesma entrevista, e perguntava à Cesária Évora. O que é que ela pensava do sexo? Ela, já tenho teia da aranha. Desculpa. Acha de uma honestidade brutal, mas porque a senhora também já não vai para nova, não é? Sabes que ela tem saudade. Saudade. É o modelo que ela tem. Será que. Coitada, se calhar o tempo. Se calhar foi mesmo a pensar nisso. Foi. Também eu me saudade. Saudade. Saudade. Eu acho que nunca mais vou ouvir o tema da Cesária Évora da mesma maneira. Pois é, a senhora está a tanto. Este programa serve também para isso. Para a gente, é terapêutico. As pessoas que ouviam Cesária Évora de maneira séria e compenetrada, pronto, tudo isso acabou hoje. O que vale é que isto não é muito ouvido, passa ao sábado de manhã. Para quem é que ouviste? Mas há aqui uma coisa, estamos a falar pouco com o Miguel e o Ricardo. Com os outros. Com os outros. Portanto, mas vocês nunca pensaram em solidariedade para com a Marisa também? Vocês se descalçarem. Alguma vez aconteceu ou não? Nunca aconteceu. Não. No palco não. Jamais, não vai acontecer nunca. Nunca serão. Tens vergonha dos teus muito. Pés? Muito. Não tem nada. Cortas as unhas muito. Regularmente. Gostas dos teus pés. Há pessoas que têm fetiches com pois com é, mas pés. Há pés lindíssimos. O Tarantino adora pés. Se virem menos nos filmes dele, há sempre planos dos pés das protagonistas. E então, se for uma turma, ele vai lá filmar ainda com mais. Tem belíssimos pés ela. Eu gosto de pés, mas há pessoas que lambem pés e não sei o quê. Que metem os dedos. Há pessoas que fazem cada coisa. Eu já lambi um pé. E... não. Mas dos teus. Não. Ok. Lambi-lhe os pés. Isto é outra. Vocês possivelmente nunca ouviram este programa. Isto é mais uma característica. O Alvin de vez em quando conta pequenos episódios da sua vida privada. É giro. Um dedo do pé é engraçado. Lambe os pés. Faz parte do. Tem que ter noção dos limites, não é? De quantos dedos dos pés é que a pessoa pode. Sim, mas os pés podem ser muito, muito saborosos. Só vi eu que lambi pés, desculpa lá. Tipo, tudo... Eu peço desculpas, mas nunca me aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca te lamberam os pés. Não é lamber, é tipo pegar assim num dedinho, tem na boca, outro e outro. Vai dar isso, pronto, brincar os pezitos. Obrigada por partilhar a sua experiência. Mas espera, mas todos os dedos um por um? Sim. Os 10 dedos? Mindinho também? Sim, acho que fiz isso, sim. O mindinho é mais tramado porque em algumas pessoas é encavalitado. Era uma namorada minha. Para reparar, então, o mindinho é muito saboroso. E ela gostou ou fez-te o favor? Não, gostou. Ela estava tipo. Estava a delirar com aquilo, tipo, se gastar uma luz. Estás a ter menos dedos dos pés, isso é giro. Eu de vez em quando trincava assim mais forte e dizia: olha, como. Sim, senhor. Isto é giro, isto é romântico, sim, não é? É, sem dúvida. Muito romântico. Se calhar já viram no que vocês vieram meter. Pois é, pois é. Olha, é espetacular. Temos que dar aqui também imagens, imagens da atividade aqui da nossa. Da nossa outra convidada, que é a Carolina Patrocínio, que já aqui dissemos é apresentadora da Disney Kids. E a verdade é que eu sei que há regras muito rígidas, e algumas delas para grande infortúnio de todos os homens. E lembras que o David Fonseca, quando veio cá, falou nessas regras. Ele fez um casting para a Disney. É verdade, quando era novito. Quando era David Fonseca. E disseram-lhe que ele não podia vestir de preto. Isso era uma das características. Pois. E portanto, Miguel, tu não podias ir para a Disney, Miguel. Pois. Miguel está vestido de preto. Vestido de branco. Só podia fazer de mancha negra. Quando eu fui escolhida, perguntaram se eu tinha piercings, tatuagens, esse tipo de coisas. E tu disseste, tenho um no umbigo. E eles... Se eu tivesse, não dava. Uma coisa mesmo. A Disney. Ai, dei tanto! Não, mas não é a imagem que o Disney quer passar. Uma pessoa toda tatuada. Estás a perceber? E se for tatuada com o Mickey? Se for tatuada com o Mickey? Com o Pateta. Amor de Pateta. Amor de Pateta é muito bom. Pois é, pois é. Mas sentiste assim muitas restrições ou não? Espera, ela não pode mostrar os ombros, tu não podes sequer mostrar os ombros. Eu não posso mostrar os ombros, a barriga, as pernas. O peito. À sua maneira é quase muito, como, mas... como o islamismo. Burca, apresentar a Disney de burca. Não, mas temos de ter alguns cuidados. Olha que ideia gira. Casa é giro. Gosto de ver. Mas à parte disso, são boas pessoas, gostas deles? À parte disso, é tudo ótimas pessoas. Mas temos de ter cuidado com certos comportamentos. Fumar, eu não fumo, não é? Mas quem fuma. Tem esse problema, não pode fumar em público, beber, fazer cenas mais escaldantes. Peraí, peraí. Podes fazer cenas escaldantes em privado. Em privado. Mas eu, por exemplo, não faço com medo. Estás a perceber? Tu não fazes, por simplesmente, sigo... cenas escaldantes de forma nenhuma, exato, nem em privado, nem em público. Eu visto a camisola Disney em privado. É? É. Podemos afirmar que connosco temos uma virgem à portuguesa. Manteste. É verdade, eu assinei um contrato de virgindade. Com a Disney. Com a Disney. Essa agora. Depois decidem quando é que depois é uma das revelações mais surpreendentes deste programa. Carolina Patrocínio mantém-se intacta, ainda à espera. Casamento, basicamente, não é? Enquanto estiver na Disney, claro. Claro, claro. Claro. Depois bem, passares para. Eu espero DreamWorks. Que não estejas. Não. Espera aí, se ela se casa. E ainda está na Disney, pobre do noivo. Pois é, pá, isso para é bem andar anos e anos. Ele, faz, ele tem que assinar uma requisição. Deixa lá isso na Disney. Deixa. Por favor. Deixem-me. Gostava de pedir ao Mickey. Caro Mickey. Prometo que vamos em lua de mel à Disneyland. Por escrito, contrato. Exatamente, lua de mel na Disneyland, Paris. Deixa-me perguntar aos dois de Santa Maria. Aos Dona Maria, pá, não pode haver confusões deste tipo. A Disney diz-vos alguma coisa? Vocês cresceram com as coisas Disney ou não? Marisa, tu tens esse imaginário Disney ou nunca ligaste muito? Tenho, não, nunca foi particularmente. Alguma coisa que me fascinasse. Gostava mais dos musicais, acho. Ah, é? Era mais ligada à Sarita Montiel. Ah, isso é fantástico. Que olha, é isso? Pois eu ia fazer essa. Sarita Montiel é mítica. Uma atriz espanhola, atriz, cantora espanhola. E a Marisol. A Marisol. E a Sarita Montiel adorava. Bumba! Toma lá com a Sarita Montiel. Ainda te lembras de alguma dessas cantigas dessas pessoas? Lembro-me da Rapariga das Violetas, de um dos filmes que ela fez. E tinha uma música que ela era onde ela vendia as violetas, mas já não me lembro da música. Eu lembro que era, o tom era bastante esganiçado, não era? Era, tinha assim umas coisas dramáticas. Eram todas, não é? Marisol e o José Lito eram todos. Foi uma influência para ti. Agudíssimo. Gostei muito, na altura, sim. Mas também vi A Pequena Sereia. A Pequena Sereia, já me recordo. Pois, é Disney. É Disney. É Disney, não é? É verdade. É Ariel. Miguel, e tu? És mais Disney ou és mais os cartoons da Warner? Eu vi algumas coisas Disney, mas lembro-me bem dos queijos de ovelha na altura. Era giro. Os queijos de ovelha. Era, os queijos de ovelha. Lembro-me das músicas dos queijos de ovelha. Lembras-te? Muitas músicas. Sim. Você não me lembra dos queijos de ovelha? Olha, eu não sou do vosso tempo, também não me lembro dessas coisas todas. Mas de queijo do ovelho deves-te lembrar. Eles existem desde sempre, há centenas de anos. Apesar de seres mais velha que nós, lembro. Vocês são muito mais velhos do que eu. Podia ser mais novo que a própria Carolina Patrocínio, porque eu também não lembro isso dos queijos do ovelho. Tu tens que idade? Eu não lembro, eu tenho 23 anos. Tenho 23 anos. Mas para, quando a Marisa gostava dos filmes do José Lito e da Marisol, já o José Lito estava metido nas drogas. Já não foi propriamente na altura em que ele estava. Mas sabe, é o destino desses fenómenos infantis, não é? Eles, mais tarde ou mais cedo, se fores a ver bem, Macaulay Culkin, a Drew Barrymore. Essa malta toda. Depois dão-lhe forte na droga, não é? Esses todos, a Drew Barrymore aos 8 anos já estava. Já estava, completamente. Internado. Completamente, agarradinha. Já passou. Antes para mim, porque eu gosto bem da Drew Barrymore. Mas, quem não gosta? Não, mas há uma coisa que eu observei. Mas por coincidência, visto eu saber que naturalmente, quando falasse um bocadinho, íamos falar sobre desenhos animados, que é uma coisa que toda a gente gosta de falar e de fazer. E eu estava a ver uma série na RTP2 que acho que é muito conhecida. Espera aí que eu venho já. Ó, Marco, fala. Este tipo de coisa que acontece neste programa. Pode-se. Não te esqueças que ele chamou estagiárias para entrarem aqui. Entretanto, vamos falar do vosso disco, Dona Maria. Falem-nos lá das grandes. Este tema de abertura espelha bem o espírito do resto do disco. Não. Eu achei muito cinematográfico este tema. Este tema tinha assim um certo ar cinema paraíso. Bem, um bocado essa. Foi assim a vossa intenção. Eu fazer uma música simples, está difícil falar a sério. Agora é a parte séria. A gente aproveita que o Alvin está fora, sempre séria. Estas partes. Foi. No fundo é a história do Príncipe Encantado, à espera do Príncipe. É uma belíssima música para dedicar à pessoa amada na rádio, não é? Daquelas que vocês esperam que haja pessoas a ligar para as estações. Foi esse o espírito por trás. Não obrigatoriamente, mas é uma boa ideia. Uh-huh. Vocês são só três ou são mais? Somos só três. Com convidados, não é? Quem foram os convidados neste disco? Raquel Tavares, o Júlio Pereira. Luís Represas e Ronquial. Ronquial e um tema do Rio Voso. Exato. Com a letra de Paulo Abreu. Exatamente. E para vocês, eu penso que as pessoas já devem fazer fila para entrar nos vossos discos, já não têm que andar a telefonar a dizer somos uma. Ao contrário do que o Alvin dizia, acho que vocês já explodiram. Chegou o Alvin. Chegou o Alvin. Vamos falar de palhaçadas. Tenho um buraco na meia. Nós aproveitámos a tua saída para falar de coisas sérias. Estou ao vivo. Foi, agora quando volta. Sabes, é um bocado como aquela cena do patrão. Quando o patrão chega, a pessoa tira a pornografia e mete um gráfico de barras no ecrã do computador. Mas eu achei nós é o contrário. A pornografia é quando está. Tenho um buraco na meia. Pois é. Que imagem é que as pessoas podem ter de mim, não é? É verdade. Tu estás um bocado queimado em praça pública. Sem dúvida. Um bocado, cara, olha, é um pouco. Eu vou-vos dizer porque é que saí. Porque. Estavas a falar de uma série de desenhos animados. Série de desenhos animados. Eram. Aquilo é. Que passa na RTP2. Aquilo é muito popular. Passa na RTP2. Foste de manhã. E é um bonequinho. Opa, aquilo é. Agora dizia, uns bonecos amarelos que vivem numa cidade chamada Springfield. É um par. Não me lembro agora do nome. Nunca tinha visto aquilo. E aquilo é absolutamente deprimente. Porque há um dos bonequinhos que não fala. Sim. É o não sei o que e tal. E há um dos bonequinhos que não fala. É pá, que aquilo é muito esquisito. E o bonequinho. O não sei o que e tal é espetacular. Não, peraí. O bonequinho tem um nome que parece feminino, mas é o não sei o que. É, eu já vos digo. O fofinha. Como é que se chama este par? E ele veste o outro boneco, muitas vezes põe o outro a vestir-se de rapariga. Eu acho isso muito estranho. Não terás sonhado. Não terás sonhado mais uma vez. Isto é verdade. E ele põe lá o outro bonequinho vestido de rapariga. Então, mas não, outro é fala. Não é um rapazinho. É que dava de saia. Olha, muito bem, já está a cerrar as pessoas com tampas de caneta. Vamos ouvir mais uma faixa dos Dona Maria. Sim, e já voltamos à conversa. Aliás, vamos fazer assim. Querem quiserem ver. Vamos colocar o Portugalex, okay. Que é uma das coisas que podemos fazer de vez em quando. Uma das rubricas da Antena 3. No fundo, era este o objetivo principal do programa. Era, convém explicar aos nossos convidados. Quando nos convidaram para fazer isso, disseram: é um sítio onde vocês passam o best-of das rubricas. Temos-nos esquecido de passar rubricas nas últimas semanas. Hoje não. Sempre. Passamos então o Portugalex e depois juntamos a isso uma música surpreendente dos Dora Maria. Pimba, já está. É das melhores que eu já ouvi. Garanto-vos que vale a pena, só por causa da música dos Dora Maria. Espetacular. Só mediano, não é mau, mas não é nada de especial. Noninando a lareira é bom, é demais, são dois símbolos sexuais. Não são nada, são embuste, mas é preciso preencher este espaço. O presidente do Sporting, Filipe Soares Franco, garantiu na semana passada que Miguel Veloso é um ativo do clube. Está protegido por uma cláusula de rescisão elevada e que não haverá nenhum ex-treinador do Sporting frustrado que o leve para outros campeonatos. Filipe Soares Franco afirmou ainda que Miguel Veloso já foi aumentado e que por isso não se pode queixar. O Miguel falou connosco e nós chegámos a um acordo. Para ficar no Sporting até 2112, o jogador vai receber, por mês, 17 caramelos de fruta, 2 kitkats, 3 cadernetas de cromos e as ferramentas do Bobo Construtor. Agora, digam-me se o Manchester United ou o Real de Madrid conseguem cobrir a nossa oferta. Ai, ai, ai. E passamos agora ao gosto muito do seu programa, o Fórum do Portugalex. Hoje sobre o caso da professora inglesa que foi presa no Sudão por ter autorizado que os alunos chamassem Maomé a um urso de peluche. Queremos saber qual o nome que os portugueses mais dão aos seus ursinhos de peluche. Temos já o primeiro ouvinte em linha. Bom dia, como se chama? Bom dia a todos. Quando estou em Bruxelas, eu chamo José Manuel Barroso. Em Portugal, em Portugal, sou o Durão, ou o Cherno. Doutor Durão Barroso, que honra, também tem um ursinho de peluche? Já tive vários. O que tenho agora chama-se Santana. É uma homenagem ao Dr. Santana Lopes, que se ofereceu para ser um mártir quando eu vim para Bruxelas. E eu nem sequer lhe prometi nenhuma virgem no céu. Peço desculpa de interromper, mas o Dr. Santana Lopes está em linha neste momento. Bem-vindo. Bom dia, só liguei para dizer que hoje sempre o vosso programa quando estou no Parlamento para não me deixar de dormir. Isto de ser líder parlamentar do PPD-PSD é mais chato que as recepções do Dr. Jorge Sampaio quando era presidente. Queria dizer alguma coisa sobre o urso de peluche do Dr. Durão Barroso? Sim, queria agradecer a homenagem que me fez e lembrar que assumi o lugar de primeiro-ministro porque não consigo dizer que não ao PPD-PSD. Aliás, só há duas coisas que não consigo resistir. Um apelo do PPD-PSD e uma boa moda em Lisboa. Não é verdade, Granji? É verdade, é verdade. Votem sempre. Diz isso tão mal, Granji. Que pena. Vá, não chores. Olha, a Maia convidou-nos para uma festa hoje à noite no Buda, com bar aberto. Vá, não chores, vá. Obrigado, Dr. Santana Lopes. Voltamos então à conversa com Durão Barroso. Dizia que teve vários ursos de peluche. Sim, por exemplo, quando andava na Faculdade de Direito e nos tempos livres transportava móveis para a sede do MRPP para ganhar os trocos, tinha um ursinho muito giro que se chamava Mau. E arrepende-se de ter escolhido esse nome na altura? Politicamente, sim. Yes. Que a China está ainda longe de ser uma democracia. Mas, por outro lado, se não fosse isso, não tinha conhecido metade dos políticos que conheci. Muito obrigado, Dr. Durão Barroso. Ora, é essa. E acabámos de receber uma chamada de Bernardino Soares a dizer que tem dúvidas que a China não seja mesmo uma democracia, que o Nuno Gomes seja a melhor escolha para ponta de lança do Benfica e que haja homossexualidade no universo de Harry Potter. E terminamos aqui o nosso fórum. Já a seguir, o pensamento do dia. pensamento do dia vem hoje assinado pelo comendador João Berardo. Sabe qual é a diferença entre o algodão e o jardim Gonçalves? É que o algodão não engana. Fuck him. Paixão acesa a chama, ou apagar num sopro este dilema. Ninguém mais do que tu foi tão verdade. Das coisas que nos dão razão à vida, prisão que ontem foi de liberdade. Olha, uma coisa que eu sempre tive curiosidade em saber, repara bem a velocidade com que isto é retomado. Sim, sim, claro. Onde é que vocês foram buscar o nome Dona Maria com dois N's no Dona? Que é um dois N's foi um erro de escrita que alguém escreveu. Nós gostámos disso. Sério? Sério? Ficou com um ar antigo. Fico assim giro. Com. Giro. Mas como é que foi, como é que foram buscar o nome Dona Maria? Soa tão bem. E eu há bocado disse Santa Maria. Eu gosto. Lembrando-me de... O que é feito de Santa Maria? Existem, existem. A grande questão que se coloca. Que é feito. Como é que era aquela. Eles tinham um videoclipe com helicópteros e parecia um episódio do 24. Como é que era, como é que era a música do Santa Maria? Era. Passam lembro que era. Não me lembro da melodia. Como é que era a música do Santa Maria? Tu, eu sou, tu és. São esses os Santa Maria? São esses, são esses. Como é que era isso? Era, como é que é? Que era a minha loucura, mas eu já não sei se eu sei. Era isso, era. Tu és epa, o amor que chorava e que sempre. Não vamos perguntar como é que ela sabe a letra toda disto. Uma voz tão bonita, Carolina. Pois é, eu tenho a voz mais vezes. Não, epa, é ótima a tua voz. Epa, esse rouquinho fica-te muito mesmo, bem. Mesmo bem, não para dizer. Mas lançaram um disco. Voltando ao nome de Dona Maria, como é que foi? Fizeram. Como é que se escolhe o nome de uma banda? Que é sempre Maria, uma coisa que. Só ela é a única menina, tu és a única rapariga. Sim, mas não sou Eles gostam de se vestir de mulher de vez em quando. Eu já vos vi ao vivo. Aliás, já. Eu vi, já vi com vocês nos no Ótimos do Pané. Pois foi, eu lembro. Foi no Ótimos. E tu cantaste descalça, como eu estava a dizer. Sim, tinha dinheiro. Nessa altura, a loja que eles costumam ir estava fechada. Mas é. Isto é uma. Tu cantas descalça e não tens medo, por exemplo, eu não olho nos balneários aqui, eu tenho medo do pé de atleta. Mas eu não ando descalça propriamente. Eu ando chinelinho também, cada vez que vais. Ela deixa os sapatos à porta do. Tu tens medo do pé de atleta, gira. Um homem chupa dedo por dedo. E agora vem dizer que não anda descalço, tem medo do pé de atleta. Mas eram uns dedos muito saudáveis. Atenção, era de uma namorada Deve minha. Deve ter um medo pela atleta. Tenho. E a verdade é que, por exemplo, basta eu perceber, já me aconteceu, que fui para o ginásio. Aliás, fiquem a saber que depois desta emissão vou imediatamente para o ginásio. Eu também. Podemos ir os dois, se calhar. Não, eu pensei que vocês já me iam lixar, que só acabava. Porque há aqueles exercícios coletivos, não é? Podemos fazer aqueles exercícios giros que se fazem com homens e mulheres. Fica a saber que o meu ginásio é muito bem frequentado, desde a Carla Matadinho à Diana Chaves. O Alvin vai se mudar para lá. Então andas. Diana Chaves. Ah, não. Será que andas em qual? Ando lá no Restelo, no Infante Sagres. O Alvin vai já. Sempre policial ao meu ginásio. O Alvin vai já querer saber os contactos desse ginásio. Isso, mensalidade é muito caro. Não, mas há uma história incrível do Alvin com ginásios. Eles propuseram de fazer um antes e depois, não foi? É verdade. Sendo que o depois está a demorar imenso tempo. O depois é assim quando esfregar. É assim, isto está a acontecer, é uma coisa. Eu vou ter que fazer a terapia. Isto é uma espécie de terapia de grupo, mas. Tenho que contar isto. Foi-me feita uma proposta por uma cadeia de ginásios português que eu. Começada por H e acabada em E. É verdade, com o nome de Holmes Plack. É, qualquer coisa assim. E com o nome de detetive. E a verdade é que a ideia deles era bestial. A ideia deles era bestial, que era. Nós temos aqui um regime alimentar para ti. Temos aqui um personal trainer. Tu vais cá todos os dias. Estão a ver? Isto vai ficar impecável. Ou antes, vamos tirar fotografias antes e depois mostramos depois. E nem parece. Há quanto tempo é que isso foi? Há quanto tempo? Foi espetacular. Isto começou em fevereiro do ano passado. Do ano passado, deste ano. Eu já estava a pensar. Mas e depois é quase um ano, isto. Isto é o depois. Isto é o depois. Isto é o teu depois? Aquela barriga que nós escondemos. Peraí, nunca tive barriga. Isso nunca foi. Nunca veio esse problema. E eu não sou pessoa de desistir. Não sou pessoa de desistir. Mas a verdade é que a semana passada eu liguei para a diretora de marketing do CD e disse: pá, se calhar. Vamos esquecer esta ideia. Esta ideia de. Bom, eu vou tentar fazer. O que eu lhe disse foi: eu vou tentar fazer isto através de outro método. Por aquilo que vocês fizeram por mim. A avó, talon, qualquer coisa. Olha, depois. Olha para isto. Está aqui. Tof. Photoshop. Onde é que foi? No ginásio. Isto foi tudo. Devo àqueles rapazes e raparigas que me ajudaram tanto. Isto é verdade. Aliás, esta história do antes e depois. Será que tu devias estar a revelar isso aqui no ar? Não sei. Que ias fazer noutro sítio e depois ias dizer: pronto, foram estes rapazes aqui, não? É que não foi deles. Eu jamais faria uma coisa dessas. Não faria. Jamais diria isso ao Não faria. Não, por acaso não queria. Aliás, eu não acredito nada nessas. Alguém aqui já fez dieta e isso? Não. Eu também só preciso perder 4 ou 5 quilos. E no entanto estou cada vez mais giro. Não sei se já paras que eu acho isso melhor. Mas é verdade. E penteado. Penteado, não é? Parece um senhor. Não, mas vocês alguma vez fizeram alguma dieta? Há variedíssimas. Há uma dieta da seiva. Nunca ouviram falar da dieta da seiva? Já, um líquido. A não podes comer nada, só podes beber aquilo. Sabes quem é que faz isso sempre uma vez por ano? Okay. Isso saiu. A Isabel Figueira. uma vez por ano, tumba, fica 10 dias sem comer. Toma lá fresquinho. Já está. Exato, e é como uma espécie de uma pimenta de caída. Mas isso é impossível. Não é impossível. Não, mas ela faz e consegue. Há pessoas que conseguem tudo. 10 dias só bebe um líquido. Outro dia tivemos aí alguém na prova oral que durante anos comia sol. Alimentava-se de sol. Tivemos cá essa pessoa. Um ano ou dois. Ainda tenho. Mas mastigava. Não comia. Foi... Não... Não comia, não. Mas ficava de boca aberta a levar com o sol dentro da boca. Mas o sol está... O sol hoje está maravilhoso. Era o sol, mas mal passado. No verão era só barrigada. Que barrigada. Mas a pessoa não tinha fome. O verão engorda muito. Comia só sol. No verão parecia um balão. Fazer dieta. O que seria a sobremesa dessa pessoa? Um grande abalo que vocês levaram. Opa, como é que é desculpa. Possível? Isso é verdade. É. Toda a gente conhece, mas queres apostar comigo? Que é tipo fotossíntese? Não come? Carolina, esse indivíduo estava verde já. Não, sabes, ele ficou, não sei, mas ele foi entrevistado nessa altura. Ele foi inclusive ao Cabaré da Coxa. Eu posso vos dar o contacto dessa pessoa? Não, aliás, até fazemos melhor. Olha, está prometido e nós vamos trazer a temporada. Vamos trazê-lo no Ninando, a pessoa que se levantava com o sol, porque agora também já é uma figura. Já desistiu. Bem, não, ele agora não, foi a mulher dele. Repare, ele não desistiu. A mulher dele é que o obrigou a deixar-se de alimentar. De sol. Deixa, olha, chega. Vai deixar de ser atrasado mental. Não vais alimentar mais de sol. Não, mas é espetacular. Como é que é possível isto? Isso não é possível. Vocês sabem que eu tenho uma há pessoas que têm taras diversas com coisas e eu tenho uma cena com dedos energia solar. Não tem nada, agora não tem nada a ver com sexo. Tipo, paranoias com coisas. Eu tenho com tudo que tem a ver com energia solar. E eu vi uma coisa que adorei e vou comprando. Tenho uma lanterna de energia solar. Há rádios com energia solar. Já encomendei um para vir também. Tenho um chapéu movido com uma ventoinha de energia solar. Este chapéu eu já vi. E é assim que elas engatam. Que é bem ridículo, é amarelo. Olha para o chapéu. Não, exato. E outro dia vi uma coisa que disse: eu tenho que comprar isto. Basta-me agora ter aí um fim de semana que me corra bem e tal. Eu vou comprar isto. E o que é? Imaginem só: é uma mala. Uma mala grande energia solar. De energia, que tu abres, são duas placas de energia solar. Mas para quê? Para quê? Para, por exemplo, tu estás na varanda, na minha varanda da Caparica, não é? Sim. Aliás, eu tenho um episódio muito bom para contar sobre a Caparica. E que não é o da semana passada, há outro episódio muito engraçado, ainda relacionado com esse episódio. E a verdade é que tu abres aquilo e ficas com energia. Isto é, podes colocar uma ventoinha na varanda no verão. Isso era a lancheira do tipo que teve um ano em energia solar, não é? Por exemplo, era a lancheira, era, exato, claro, era, ele abria aquilo, andava aí no parque, abria aquilo. Olha, deve ser tramado esse tipo a receber pessoas em casa para jantar. É noite. É noite. À noite. À noite. Depois, como é que ele comia? Tenho umas sandes de sol como no frigorífico. Será que é à noite? Isso é muito estranho. Tenho mala, e quando há um eclipse? Oh, diacho, já não vou comer hoje. Quando já vou outra vez. Quando é de noite é com lanternas. Abre a boquinha. É com uma pilha. Estas perguntas podem ser... Impressionante. Isto pode ser um dos programas mais históricos de sempre. Penso que da rádio... Vai ser. Da rádio portuguesa. Vai. Mas já o entrevistaste? Já. E tu não fizeste essas perguntas, chave? Não, porque ele foi lá já com outro estatuto. E foi recente, foi acerca de... De pessoa com doenças. Não. Já foi com não, o estatuto. Ele estava a representar qualquer coisa. Homem mais magro do mundo. Espera aí. Repare. Não digas que vais ligar para o senhor a esta hora. Não. Vocês querem não, saber... Não, ele está a almoçar. Não. Eu posso telefonar. Não ligues agora que ele está a almoçar. É muito bom. Deixa cá ver o dia. Olha, está um bom dia. Agora não. Esta altura. Pois está sempre fardado. Está impecável. Para o senhor que almoçou. Parem com isto tudo. Com isto tudo, vocês acabaram por não explicar a origem do nome de Dona Maria. Fala, Miguel. Quais eram os vossos nomes? A vossa lista de nomes possíveis? Porque eu acho que deve haver sempre uma lista, não é? Nós, para este programa, por exemplo, chegámos a ter dois sex symbols muito giros. Era uma das ideias. Sim. Era giro. Depois tirámos, porque só havia um, que era eu. Como é que surgiu o nome, então? O nome, a ideia era dar, não sei porque uma ideia um bocadinho parva, mas dar o nome de uma pessoa a uma banda. Aparelhar o pessoal. Sim. Isso era giro, era como os lendários Matt Bianco. Que a pessoa dizia o Matt Bianco. Podiam dar nomes, se calhar, mais. Mais giros, não é? Mas não. Zé Alberto. José Alberto. José Alberto já tem havia, um nome. Já havia. Já havia. Já havia. Já havia. Não era. José Alberto. Mas Dona Maria soa muito bem. E a história do Ena é verídica. Foi um erro de. A sério. A história do quê? Desculpa. Do Ena mais em Dona. Sim, mas sabes que era uma pessoa que era Dona. E não é a primeira vez que falamos em nomes. Vocês devem pensar. Ah, isto é aquela pergunta que lhes. Então como é que surgiu o nome? Porque deve ser uma pergunta detestável para qualquer banda, não é? Então como é que surgiu o nome? Principalmente uma banda que se chama Dona Maria. Se fosse plantar couves. Perguntaram isso aos Beatles também. Então como é que surgiu o nome? Porra, não têm outras, não é? Mas nós aqui adoramos falar em nomes. E é uma pergunta corrente aqui no. Ah, então, nomes, não. E algum de vocês tem filhos? Eu quase. Não, perguntou quem tem. Eu ainda não tenho, eu estou quase. Se estás grávida, então pois não aparecia nada. Mas agora nunca arrisco, agora nunca arrisco. Apanha-me noutra. Mas tu és daquelas grávidas que está absolutamente em forma. Quantos meses é que se tem? Quase 6. Não. Nunca vi uma grávida assim. Isso é um fenómeno. Mostra lá. Ah, é só barriga. É só uma barriguinha. Pim. Repara. Pim. Mais nada. Não estás? Não, estás, mas não parece. Estás. Não parece. Estou, acredito. É menina. E sim. E já decidiste? Uma menina, bom. Eu fico sempre contente quando é uma menina. Olha, mais uma. Mais uma boa mercado. Mas agora vou ter. Beatriz. Sim, bonito. Ah, é. Ah, acho que é vulgar. Que ele diz? É vulgar. Acha que é vulgar. Ela é uma pessoa que dispõe bem. Não, não, voltamos ao mesmo. Eu queria outro, mas pronto, não ganhei. Era lá. Querias outro? Qual que era o. Eu queria Leonor, só que não ganhei lá em casa. Leonor é bonito. À parte infantil de tirar. Leonor é a princesa. Ah, dentro. Exato, dos papelinhos. Exato. E o nome vai ser. Eu está aqui. Então vamos à discussão. Com palmas e tudo, havia problema. Exato. Bravo! Tipo a lutaria quando saíram agora os zeros todos. Ganhamos! Há uma coisa que é isto. Não acham. Eu já disse isto. Agora, eu faço tanta coisa que a altura já não sei. Tipo, parece um pateta. Porque não sei se eu discuti isto na prova oral ou não. Mas eu continuo a dizer que acho que um nome de um filho, por exemplo, deve ser diferenciador. O nosso caso é muito vantajoso. Tanto Alvin como Marco são dois nomes que não são muito vulgares. E que nos distinguem. Mas, diz assim, Marcos tinha que mudar forçosamente porque é o apelido. Esse já estava marcado. O primeiro nome é que. Pois, e o meu primeiro nome eu detesto, de Fernando. Penso, não é? Agora devem estar as pessoas. Este gajo deve ter a mania. Não, sei. Não. Ah, eu acho que sim, por acho exemplo, que é o que se está a pensar. É isso que as pessoas não pensam. Eu penso aquela. Eu acho que sim, estou de acordo mas com a minha. Como é que tu gostavas de chamar, nesse caso? Isabel. Isabel. Isabel. Mas Isabel, vou passar a tratar com Isabelinha. Repara aí, Belinha. Isabel. Belinha. Belinha. A partir deste momento, Alvim será conhecido como Belinha. Vamos já mudar o nome deste Belinha. Com Belinha. Não, mas a verdade é isso. Eu também não gosto do meu nome. Eu queria Carolina. Carolina é giro. Mas, por exemplo, patrocínios é. Mas patrocínio é o apelido, lá está ela. Também não escolhi, exato. Patrocínio já era. Mas Carolina é giro. Sim, mas os nomes de família é que nos safam, basicamente. Repara, porque se o teu nome fosse. Porquê que tu és Marco e porquê que eu sou Alvim? Porque os nossos nomes são demasiado vulgares. E para nos distinguirem, adotaram a nossa família. Porque se tu fosses. Deixa cá ver, se o teu nome fosse. Florbela. Ah, Florbela também não. Imagina que tu eras Luca. Ok, se calhar Luca. Mas Luca, não há muitos Lucas. My name is então Luca. As pessoas, mesmo que fosse Luca Patrocínio, eu aposto que. Chamavam-me só Luca. Luca. Não sei. Luca. Era uma luta árdua. Estamos sempre. Isto é bem um exemplo ou não? Miguel, o teu apelido também não é muito vulgar, não é? Não, eu já adotei Mager. Como é que se diz o teu nome? É Maier. Maier. Mas ninguém acerta, não é? Não, eu desisti. Porque é com Jota. É. Pois, exatamente. Qual é a origem desse apelido? Alemão. Mas nós tivemos o Madger, grande jogador de futebol do Porto, que era. Mas tudo bem, mas o Madger era quê? Argelino. Era argelino, pois era. Que é feito. Estive a treinar a seleção da Argélia. Foi. Tens acompanhado a carreira dele? Muito bonito. Eu sou o resto dos jornais todos da Argélia. Nunca mais o Marco não percebe. O Marco não percebe nada de futebol. Mas o Maja. Não percebes nada. Tu tens cara de que não percebe nada. Mas tu percebes. Não percebe nada de futebol. Eu percebo. Nada de futebol. Tu percebes, não é? Sim. E eu devo confessar-vos que sou benfiquista desde sempre. E eu ia ao Estádio das Antas. Eu morava no Porto. Ia ao Estádio das Antas só para ver o Maja. eu só queria ver o Madjer, porque eu adorava ver o Madjer jogar. E ele era extraordinário. E era, para mim, foi dos melhores jogadores de sempre, sim, que alguma vez apareceram no campeonato português. E ver o Madjer jogar... sabem, quero fazer esta pergunta. As pessoas normalmente... Eu queria dizer que é Maier, não é Madjer. Mas... Maier, mas achas que na Argélia tratam o Madjer por Maier? Se calhar. Isso é uma boa pergunta. Vamos trazer o Madjer um dia em que vier o senhor Comesol. Veio o Madjer e hoje, senhoras e senhores, o senhor Comesol. E Madjer. Estes gajos comprem com aquilo que dizem. Esta é extraordinária. Pá, que produção, não é? O Madjer e o senhor Comesol. É isso que ele tem no cartão, não é? No cartão de. No business card dele, diz o nome dele e depois diz senhor que come, come sol. É o que ele faz. Pode viver disso se quiser. Eu quem vi com esse senhor. Tenho muitas perguntas para lhe fazer. A sério? Mas se calhar até pode. Eu, acho que ele eu posso promover assim quando vamos os três e. Vamos tomar café com o senhor come sol. Sim, sim, sol. E o que é que ele vai pedir se nós formos tomar café, não é? Olha, dê-me um raio de luz, por favor. Abra o store. Que é que nós temos? Abra o store. É pá, genial, vocês têm aqui o sol lá. Mas ias fazer uma pergunta. Sim, qual é que era a pergunta que ias fazer? Esqueci-me. Não. A pergunta que eu ia fazer tinha algum... a ver com nomes, tinha a ver com. Não, com música. Música. Ah, música não tem. Esqueci-me agora. Esquece, é uma coisa horrível. Tem. Sabem porque é que é horrível? Porque depois eu sei que durante agora alguns minutos vou estar mais distante, o público vai notar, porque eu não vou conseguir, eu vou estar a pensar o que é que eu ia, o que é que eu ia perguntar. E era interessante, porque o teu ar era de quem ia perguntar uma coisa extremamente interessante. Era, até alguém me ter cortado. Cortaram com quê? Não fui eu. Não, o mais espetacular, não sei se vocês repararam nisso, é que ele cortou-se ele próprio. Tu ias fazer a pergunta e disseste muitas coisas ao mesmo tempo. Fizeste uma pausa e seguiste por outro caminho. Isso não aconteceu. O que foi espetacular. Acham? Eu acho que sim. Enquanto tu pensas, acho que devíamos ouvir mais uma canção dos Dona Maria. Fantástico. Bem, nunca promovemos tanto uma banda. Mas eu acho que isto vale a pena. Não, mas concordo. As pessoas promovido. Estão a conhecer. Normalmente, quando nós trazemos aqui artistas, passamos normalmente um tema no final. E é ele que nos pede no final: olha, eu tinha um disco que acabei de editar. Se fosse possível. Qual é que vocês aconselham deste vosso alinhamento? Eu arriscar. Qual é o antirrepressivo? Qual é? Cinco. Sim. Olha, que tem a participação da Raquel Tavares. Ok. Ah, fadista. É. Vou entrevistá-la em breve. É bem gira essa Raquel Tavares. Fica muito bem. Ela ganhou, para quem não sabe, o concurso de fatos lá da Amália, não é? Uhum. É assim que se chama. Prémio, não sei se é assim. Prémio Amália. E foi assim que eu a descobri. E depois fui ver as fotos e disse. Foi o juizido. Foi o juizido. Descobri na net, não é? Tipo, isto é muito bom. Não é? Ela é uma fadista que está em ascensão. Não, verdade. Sim. Não, estou a brincar, naturalmente. Mas ela tem uma voz incrível. Ela participa então neste tema. Deixa-me ouvir. Olha que duas se juntaram. Deixa cá ver isto então. Esquecer o coração, por que não? Pecar sem ter perdão, perder toda a razão, por que não? Por que não? Um filme sem guião. Sem refrão, cantar esta canção, por que não? Thank you. nem fome, nem fome no Sudão. No Sudão. Porque não? A não ser para quem não come, a guerra não perturba, a não ser a quem não dorme. Ele é que está aqui a ouvir os fins das músicas. E sabem que mais? Basicamente viemos aqui só para dizer que acabou esta primeira parte. Adeus.